Hoje, então, vamos falar sobre as nossas escolhas. Vamos refletir sobre o que Paulo falou em Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si para Deus. Então, a gente já sabe que as nossas escolhas são processos individuais nossos e de nossa responsabilidade. Pelas escolhas que nós fizemos, nós direcionamos a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. São pelas nossas escolhas. São nossas escolhas do presente que nos traçam o caminho do futuro. Do mesmo modo que alegrias, dificuldades, problemas atuais que nós passamos nesta caminhada terrena são consequências de escolhas em vidas passadas ou algum tempo passado. É preciso, portanto, verificar-se das nossas escolhas do presente, que vão resultar em benefício da nossa alma ou se elas vão nos comprometer mais ainda para o futuro. Então, as nossas escolhas é uma coisa muito séria em nossa vida, porque é o que dirige a nossa vida, são essas escolhas. É muito importante nós pensar na capacidade de escolher. Dela resultam cada momento de nossa vida, cada gesto. E a escolha é nossa. Se nós quisermos saber por que que estamos sofrendo hoje, a gente já vai ter a certeza que alguma escolha errada nós fizemos no passado. Cada vez, olha, que nós escolhemos nossos cônjuges, namorado, namorada, precisamos escolher muito bem, porque nós estamos escolhendo uma pessoa para compartilhar com a nossa vida. E nós temos que conhecer esta pessoa para ver se nós temos afinidades com ela. Hoje a gente sabe que muitas vezes se conhecem um dia, vão morar junto no outro. Quando aquele fogo da paixão acabou, acabou o amor, acabou o casamento, acabou cada um para o seu lado. E muitas vezes tem crianças no meio dessa situação. Então, olha a nossa responsabilidade. E isso é muito comum nos dias atuais. Porque muitas vezes é uma atração física que não tem ligação com o nosso coração, nem aqui, nem no céu. Quando passou esta atração, vai um para cada lado. Quando pensamos em refeição, nós podemos escolher comer comidas fortes, gordurosas. Nós podemos escolher comer umas comidas mais fitness, mais light. O nosso organismo vai reagir segundo as nossas escolhas. A forma como vamos educar os nossos filhos, nossa prole, vamos educá-los num segmento religioso que com certeza, seja ela qual for a religião, se falar em Deus é importante. Não quero dizer que tenha que ser espírita. Porque quem disse que a nossa religião é a melhor? Ela é boa, ela nos ensina muito. Mas não quer dizer que nós sejamos os melhores. Mas a educação dos nossos filhos deve ser pautada numa religião. Eles devem aprender este caminho que nos leva a Deus. Na política dos pensamentos que nós achamos que é certo, devemos deixá-los livres, né, para fazer as suas escolhas. Vamos ensinar os nossos filhos a ver o mundo de que forma? Nossos filhos são o nosso maior tesouro. Ensiná-los a ter a mansidão dos bons e a astúcia da serpente. Vamos educá-los para que sejam um bambam da sociedade? Porque tem muita gente que faz isso. Ah, tu tem que ser o melhor. Ou vamos ensiná-lo a ser um ser humano melhor, a se preparar melhor para a vida, a desde cedo ter as suas responsabilidades, ser responsável pelos seus atos. Porque é da forma que nós educamos nossos filhos, no futuro nós teremos orgulho ou choramos as mágoas pelo que está acontecendo com eles. Apesar que muitas coisas também fogem ao nosso controle quando os filhos vão crescendo. Mas a semente que nós lançarmos pelas nossas escolhas no coração das nossas crianças, um dia vai ter o retorno. Eles não vão esquecer. E nós temos uma grande responsabilidade como pais, porque os pais sempre são um exemplo para os filhos. Os filhos sempre se espelham no pai e na mãe. Mesmo que uma grande parte da vida deles, eles meio rejeitam os pais. Eles acham assim, quando começa, principalmente quando começa a adolescência, até uma certa idade, até os 30 e poucos, 40 anos, eles sempre acham que sabem melhor, que os pais têm que ouvi-los, porque eles estão vivendo atualmente. Só que eles se esqueceram que o que eles estão vivendo agora, nós já vivemos. Mas um dia a ficha cai e eles vão se dar por conta. O quanto era importante tudo que o pai e a mãe diziam para eles. Porque pai e mãe jamais ensinam coisa errada para o filho. A não ser que sejam pais irresponsáveis. Mais ou menos, 90% da nossa vida está amarrada nas nossas escolhas erradas. Muitas vezes a gente culpa o tempo, outras vezes se culpam aqueles que acreditam nos santos, culpam o santo que não os escutou, outras vezes culpam, porque é os políticos, porque estão fazendo isso, porque aquele outro. É muito mais fácil botar a culpa nos outros do que nós encarar a nossa face no espelho e saber que nós é que erramos nas nossas escolhas. A culpa sempre é do outro, nunca é nossa. Vale a pena a gente pensar e refletir muito bem que as nossas escolhas são muito atreladas ao livre-arbítrio que Deus nos deu, esta maravilha de sermos livres. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, nós seríamos máquinas, seríamos robô. E Ele nos deu essa liberdade pelo livre-arbítrio. E este livre-arbítrio é que muitas vezes nos compromete pelas escolhas erradas. Mas é importante que os tenhamos. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isso. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós podemos semear o que nós quisermos semear. Se nós quisermos semear o bem, a caridade, o amor ao próximo, nos doar pelos nossos irmãos, porque não é só o doar, é nos doar. Ou se nós quisermos pegar um outro caminho, né, onde acontece muitas vezes coisas ruins, que trazem sofrimentos. Mas tenhamos a certeza absoluta. Temos a liberdade de fazer o que quisermos. Mas temos o compromisso, a responsabilidade de responder por cada ato nosso. É muito importante nós pensarmos sobre isso em momentos de escolhas importantes na nossa vida. Nos recolhermos em prece e escutar aquela voz que vem aqui de dentro. Porque aquela voz que vem no nosso coração é a voz de Deus, nos orientando. Que muitas vezes nós nos achamos perante situações que a gente parece que não vai achar o caminho. E muito importante, a gente tem certeza que com cada um que está aqui já deve ter acontecido isso. Da gente estar nessa dificuldade, como que eu vou resolver tal problema? E quando chega a noite, a gente ora, conversa com Deus. Conversa com Jesus, o nosso modelo, nosso guia espiritual, né? Dormimos e de manhã vem como por encanto, como se fosse um estalo assim, e a gente vê por onde que vamos ter que caminhar. Por que que isso acontece? Porque nós temos toda uma equipe da espiritualidade que nos assiste 24 horas ao dia. E quando o nosso corpo físico adormece, que a nossa mente não fique borbulhando, eles nos trazem o caminho que nós devemos seguir. Podem ter certeza disso. No momento que nós confiar a nós, os nossos problemas, as coisas que temos para resolver, nas mãos desse Pai bondoso, tenham a certeza absoluta que vão ter a resposta.